frequência 128.935, fazendo retiro 251.831. Obrigado, bom 1-2-3-4. Oxana 6251, copia? Autorizado, Guarulhos, nível 380, da escola da 1-0, cumprimento com a direita, transição 1-1, transição 1-8. Doutor Jogo, 1-0, primeira via, pode salvar até em conformidade. Responde 5477, controle 1-2-0-2-8. Autorizado, Guarulhos. Autorizado, direto Leda, vindo para 360, sem restrições, 1-2-3-4. Oxana 6251, Fone 5503, Porto Romeu, Luiz Arquim.

extensão 28435. Charlie, got any small leak of normal? No leak of normal, yeah, man, I've got a second. 5136, Canada 2834, fazendo a retirada do 5-4. 2 volts, para a primeira volta, Cristiano tem instruções para 2 metros e Canadá na 0 metros. Obrigado, senhor. Eu vou continuar com o nosso time de comunidade. Muito obrigado.